sobe e desce de viatura na captura daquele que vende da pura, ninguém segura. A fuga RR a mil, gambé portando 12, moleque portando fuzil. Ninguém viu, sumiu, a Ina já subiu, o Zocan ficou pra trás, que isso tio. Na volta pra quebrada, o morro tá molhado, sem reação, vendo os parceiros algemados. Tiroteio, lágrimas, corpos no chão, bala perdida, criança ferida, dor no coração. Naquele momento várias fitas vêm na cabeça, será que o crime compensa? Na infância, filho de mãe solteira, barraco pequeno, cheio de poeira, capoeira na escola nos final de semana, na feira pega sobra, maçã, pera, banana. Vendo sua mãe sem dinheiro, mó dificuldade, um moleque que já não sonhava com faculdade. Na campana, na madruga, agitado, uma carreira em seguida, um baseado, dando a voz na lotérica. Vai, é um assalto. Põe os malotes na golfeira e vai pro perialto. Na quebrada é festa, churrasco, muito pó, vadia o uísque torrando o money sem dó. Uma hora sem demora uma mãe chora, no caixão ou na cadeia, e agora? Tirar uma vida por um Rolex, cocaína da Colômbia vinda por FedEx. Alguma hora sem demora uma mãe chora, no caixão ou na cadeia, e agora? Tirar uma vida por um Rolex, cocaína da Colômbia vinda por FedEx. Um cara nervoso, olhar psico, não deve nada pra ninguém, já é rico. Político safado, pagamento adiantado, molhando a mão dos vermes pra não ser atrasado. No rolê, uísque, gelo, Red Bull, festinha na goma, chacara em tu. Tipo um gangster vendendo cocaína, o Don Corleone da favela domina. Muita mina, mulher não falta, ele estourou, parceiro, sua bolsa sempre tá em alta. Moto e carro, tudo importado, e pra assalto ele usa armamento pesado. Fatura milhões com o lucro da droga, Lacoste, Armani, anda sempre na moda. O foda é VIP nas baladas, e o Serra na bota se envolve com a rapaziada. Todo mundo no morro conversa, respeito é pra quem tem, e vice-versa. Paga lanche pros moleque no barzinho, e no boteco ele vai pagar cachaça pros tiozinho. Vai nas festas da alta sociedade, o menino do morro, um dos mais ricos da cidade. História de vida louca, ele é mais um, quem vem pensar que é um cidadão comum. O celular nunca para de tocar, dinheiro pra pegar, treta pra apaziguar. Como qualquer ser humano tem desavenças, mas será, parceiro, que o crime compensa? Alguma hora sem demora uma mãe chora, no caixão ou na cadeia, e agora? Tirar uma vida por um Rolex, cocaína da Colômbia vinda por FedEx. O flashback passa, os polícia tá tirando, um parceiro grita, puxa o fura, mano, descarregando o falso. Um aliado capota, nossa truta, tá chegando a rota. Vê que não tem chance, tenta dar fuga, um tiro nas costas e outro na nuca. A moto bate e ele cai agonizando, o verme pega o Rolex e descarrega o cano. O verme dá risada, um sorriso insano, e lá no fim da viela vem uma senhora chorando, angustiada, corre gritando, perdeu o filho, um moleque de 25 anos. Lágrimas no chão se misturam ao sangue, ainda fica o cenário de bang bang. A senhora chorando, baixou a cabeça e pensou, e então meu filho, o crime compensou. Alguma hora sem demora uma mãe chora, no caixão ou na cadeia, e agora? Tirar uma vida por um Rolex, cocaína da Colômbia vinda por FedEx. Alguma hora sem demora uma mãe chora, no caixão ou na cadeia, e agora? Tirar uma vida por um Rolex, cocaína da Colômbia vinda por